Diz que quer só amizade, mas pra quem amou, não é simples assim como parece. E o pior que você sabe, o que me prende, sabe que eu não vou te esquecer. Fácil eu caio, recaio, me embaraço nos seus braços, nos seus braços. Então para de fazer do jeito que eu gosto, para de curtir as fotos que eu posto. Não fala que tá carente, que tá pensando na gente, feliz ou infelizmente. Então para de fazer do jeito que eu gosto, para de curtir as fotos que eu posto. Não fala que tá carente, que tá pensando na gente, feliz ou infelizmente. Eu me entrego. Oh, yeah. Bora, mano, Carneiro. Fácil eu caio, recaio, me embaraço nos seus braços, nos seus braços. Então para de fazer do jeito que eu gosto, para de curtir as fotos que eu posto. Não fala que tá carente, que tá pensando na gente, feliz ou infelizmente. Então para de fazer do jeito que eu gosto, para de curtir as fotos que eu posto. Não fala que tá carente, que tá pensando na gente, feliz ou infelizmente. Eu me entrego. Então para de fazer do jeito que eu gosto, para de curtir. Não fala que tá carente, que tá pensando na gente, feliz ou infelizmente. Então para de fazer, para de curtir. Não fala que tá carente, que tá pensando na gente, feliz ou infeliz.